liberta cantou. E adivinha quem não tava lá, minha deusa, minha princesa, aquela que jurei amar. Se o tempo voltasse eu faria diferente, seria mais intenso e cada vez mais presente na sua vida. Que fita, como o mundo roda, onde o coringa que sorri hoje é o palhaço que só chora. É foda uma vida de orgulhos e intrigas, sem respeito, só mentira e várias patifarias. De moto, de nave, pagando de gangsta, na cintura uma 9, vaso ruim de trincar. Foi quando te avistei, lembro da primeira vez, cê roubou meu coração nessa cidade sem lei. Eu sei, foi como um sonho ter você comigo, cê sorrindo madrugada no meu quarto e a chuva caindo. O vento que te trouxe até mim foi traiçoeiro, também te levou de volta e hoje eu que pago o preço. Entre rosas, espinhos que ferem o coração, almas tristes que naufragam no mar de solidão. Nossa história feita em rimas de uma canção, divididos pelo crime e uma paixão. Entre rosas, espinhos que ferem o coração, almas tristes que naufragam no mar de solidão. Nossa história feita em rimas de uma canção, divididos pelo crime e uma paixão. Obrigada pelas pedras jogadas, eu confesso, foi com elas que blindei meu coração feito concreto. Lição dolorosa, difícil de decifrar, esse foi o preço alto que paguei por te amar. Várias noites em claro, preocupada com você, ligo no celular, alô, dá pra me esquecer. Aos prantos eu te peço, só pra ter uma conversa. De novo a mesma história, mano, que ideia é essa? Não quis me escutar, mas eu só ia dizer que tive um mau pressentimento pra você se proteger. Cadê aquelas flores? Só restaram espinhos. O que te fez me trocar por caminhos sombrios? Balada, mulher, dinheiro e droga, cansei de tudo isso, vou mudar minha rota. Última cena lamentável, olha aí o precipício, você trancafiado na cela de um presídio. Entre rosas, espinhos que ferem o coração, almas tristes que naufragam no mar de solidão. Nossa história feita em rimas de uma canção, divididos pelo crime e uma paixão. Entre rosas, espinhos que ferem o coração, almas tristes que naufragam no mar de solidão. Nossa história feita em rimas de uma canção, divididos pelo crime e uma paixão. Sei que desculpas não resolvem nem pedidos de perdão, mas como eu fui falho, como eu pude me iludir em vão. Com crime, com as ruas do peão, com as vagabundas muito louco de uísque chapado, sempre à luz da luz. Se foi minha joia rara, dei sobre ponta de faca, longe do meu diamante, meu pivete que é minha cara. Mancada, errada pra quem sempre foi bandido, me perdi pelo caminho. O que é que aconteceu comigo? Polícia invadido, nem deu tempo pro pinote. Nessa hora é sem valor, os malote catado e carro forte. Se envolve truta que a fita é dada, mó mamão. Sente o peso do martelo, 5 de detenção. Aí irmão quebrado em peso, eu passando algemado, ela olhando pra mim, meu coração em pedaços. E eu culpado, final trágico, só você de testemunha daquele último beijo que me deu na viatura. Entre rosas, espinhos que ferem o coração, almas tristes que naufragam no mar de solidão. Nossa história feita em rimas de uma canção, divididos pelo crime e uma paixão. Entre rosas, espinhos que ferem o coração, almas tristes que naufragam no mar de solidão. Nossa história feita em rimas de uma canção, divididos pelo crime e uma paixão. O tempo passa, pra minha surpresa, você aqui está na porta da minha casa pedindo pra eu voltar. Lamento se tu sofre, mas agora não dá não. Você que não deu valor ao que tinha na mão, bebeu minhas lágrimas em taça de gozação. O jogo virou, desprezo é o que restou. Magoar até que é fácil, mas quem apanha não esquece. Tudo é aprendizado e o que não mata fortalece. Hoje sei o valor de conselho e palavras, meu filho é incentivo de continuar na caminhada. Deixo aqui o meu adeus, sinto muito em dizer, cada minuto de conversa é perdido com você. Sem tapar o sol com a peneira, aceitar a realidade, a menina ingênua morreu, agora é só maturidade. Obrigada pelas pedras jogadas, eu confesso, foi com elas que blindei meu coração feito concreto. Aí malandro, não deixe pra se arrepender, valorizar, ouvir se lamentar, depois que você perder e perceber que ela não vai voltar. Porque às vezes, mano, não tem segunda chance, só uma ideia.